Capítulo 7: O poder do um. Jesus, antes de ser crucificado, teve a oportunidade de orar pela última vez, não apenas por sua equipe, mas por todos nós. Ele inicia seu pedido dizendo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. João 17, verso 20. Não há como negar que ele incluiu você e eu. Nós chegamos a conhecer Jesus através das mensagens deles, lendo-as diretamente ou indiretamente por alguém que nos disse o que aqueles discípulos escreveram. Jesus é o Filho do Homem, portanto, ele tem a autoridade de pedir que a vontade do Pai seja feita na terra, assim como no céu. Veja o que ele orou. Minha oração é para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17, verso 20 a 22. A oração deles é que nós sejamos um, a fim de que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade. O que levará essa mensagem ao nosso mundo? Não há outra resposta a não ser sua glória. Isso é crucial para a nossa missão. Ele reservou sua glória, sua grandeza revelada, para aqueles que são um. Mas aqui está a chave: ser um nele, assim como ele é um com o Pai. Como ele era um com o Pai? Ele repetidamente fez declarações tais como: não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5, verso 30. E novamente: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6, verso 38. Estou aqui para fazer do teu modo, ó Deus, como está determinado no teu livro, Hebreus 10, verso 7. Ele era um com o Pai porque buscava e fazia o que o seu Pai desejava, mesmo quando não era algo comum nem confortável. O mesmo era verdade a respeito dos primeiros discípulos. Estavam todos em comum acordo no dia em que Deus revelou sua grandeza através deles ao mundo conhecido. Eram os 120 seguidores, não as dezenas de milhares que o ouviram durante seus 3 anos de ministério. Não eram os 380 que o viram em seu corpo ressurreto e mesmo assim consideraram sua ordem opcional. Eram aqueles que estavam unidos em fé. Paulo suplica e até nos implora: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, verso 3. Em seguida, fala sobre os dons que Jesus deu particularmente a cada um na igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A responsabilidade deles era construir a igreja como uma missão-alvo. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, verso 13. A nossa missão ou objetivo não é diferente da igreja primitiva: sermos um e, subsequentemente, nos tornarmos reveladores da grandeza de Deus. Não há outra forma. A nossa geração tem que se tornar um, unida em fé e conhecimento. O único caminho para a verdadeira unidade não é diferente do de Jesus ou dos discípulos: obediência à palavra de Deus. Pense no seguinte: quando Israel era um, derrotaram Jericó completamente. Quando Israel era um sob o reino de Salomão, foram invencíveis como nação e as pessoas viviam satisfeitas e bem-sucedidas, de forma que poucas gerações haviam vivenciado. Há outros exemplos também, mas o ponto é claro. Por outro lado, considere o oposto. Quando Paulo abordou a criptonita espiritual em Corinto, ele começou sua mensagem assim: em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, 1 Coríntios 11, verso 18. Obviamente, eles não eram um. A questão surge, o que os impedia de ser um? Era o flerte com a criptonita, a desobediência à palavra de Deus. Isso não era nada diferente de como a desobediência de Acã fez com que Israel deixasse de ser um e invencível quando atacou aí. Paulo então vira o jogo e faz uma declaração que soa contraintuitiva. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. 1 Coríntios 11, verso 18 e 19. Porque é importante que aqueles que têm a aprovação de Deus sejam reconhecidos? A resposta é importante para preparar o caminho para a unidade em fé e conhecimento. É tão importante assim como foi essencial que a obediência de todos e a desobediência de Acã fossem reveladas pelo bem de toda a comunidade de Israel e sua missão. Assim como foi importante que os 120 discípulos fiéis e obedientes foram segregados dos 380 que seguiram seu próprio caminho. Da mesma forma, era importante para a igreja de Corinto. A maioria obediente e alguns desobedientes precisavam se destacar, senão a estrada para a unidade ficaria bloqueada e, consequentemente, impediria que a glória de Deus fosse revelada em Corinto. Também foi importante trazer um remédio para os espectadores inocentes que respeitavam a ceia do Senhor, mas, particularmente, estavam sofrendo, fracos, doentes e morrendo prematuramente porque alguns eram desrespeitosos. Paulo estava bastante ciente da importância de tornar a unidade uma prioridade. Ele sabia do que havia acontecido em Jerusalém, Samaria, Antioquia e outras cidades que foram total e completamente impactadas pela grandeza de Deus. É por isso que ele não só implorou por unidade na igreja de Corinto, mas também pediu o mesmo aos crentes de Éfeso, Filipos e Colossos, assim como a todos nós hoje que sejamos um. A partir do exemplo de Jesus, sabemos que não há outra avenida para essa unidade além da palavra de Deus. Maior. E quanto a hoje? A unidade de fé ainda é o objetivo? Permita-me começar compartilhando uma experiência de oração que nunca esquecerei. Eu ouvi tão claramente, filho, o livro de Atos parecerá um teatrinho infantil em comparação ao que estou prestes a fazer através da igreja antes da volta do meu filho. Eu fiquei em choque. Na realidade, não acreditei no que havia acabado de ouvir. Eu retruquei dizendo, pai, preciso de 3 referências diferentes da Bíblia para poder acreditar nisso. O interessante foi que não senti nenhuma desaprovação ao pedir isso. Nós devemos testar todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. E lemos que toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, 2 Coríntios 13, verso 1. Uma das referências que ele me direcionou a ler foi: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versos 6, 7 e 9. Uma breve história. Israel havia ficado cativo por muitos anos, inicialmente pelos babilônios e depois pelos persas. Deus colocou no coração do rei Ciro da Pérsia para libertar os hebreus que desejavam retornar à sua terra natal e reconstruir o templo que Nabucodonosor e seu exército haviam destruído. Muitos retornaram à sua terra natal e começaram a reconstrução com entusiasmo, mas eventualmente perderam o interesse devido à combinação de interesses pessoais com a resistência enervante dos locais. Foi preciso que as profecias de Ageu, Zacarias e outros líderes reativassem o desejo de unir-se para reconstruir a casa de Deus. No entanto, a questão crucial é: o profeta estava se referindo ao templo que eles eventualmente terminariam ou a outro templo? Mais tarde, Jesus disse: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. João 2, verso 19. Embora estivesse de pé no meio do templo físico, Jesus não estava se referindo a si mesmo, mas ao templo do seu corpo. Esse é o caso aqui? Comentários bíblicos e historiadores relatam que o templo físico que foi reconstruído após os 70 anos de cativeiro de Israel não ultrapassou a grandeza do templo de Salomão, tanto em aparência assim como na presença manifesta de Deus. Em relação à aparência, mesmo centenas de anos depois, após Herodes ter embelezado o prédio, ainda não acredita-se que ficou mais glorioso do que a construção original de Salomão. Em relação à presença, quando Salomão dedicou o templo físico, a glória de Deus era tão grande que uma nuvem grossa encheu o templo e os sacerdotes não puderam continuar o culto. A história não mostra nada tão extraordinário acontecendo no templo restaurado. Os fariseus interpretaram equivocadamente a declaração de Jesus sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, porque presumiram que era o templo físico. Da mesma forma, se limitarmos a declaração de Ageu ao templo físico, também iremos interpretar mal o significado. A que templo Jesus está se referindo? E qual é o período de tempo? Paulo declara: vocês não sabem que vocês todos juntos são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. O mesmo Espírito que encheu o templo de Salomão vive plenamente em nós coletivamente. Creio que esse é o templo do qual Ageu fala, e a igreja é o segundo templo, sua glória, a grandeza da presença e do poder de Deus é maior do que o primeiro templo físico. Paulo escreve: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, 2 Coríntios 3, verso 11. Pense sobre a glória, grandeza e poder revelada no Antigo Testamento. O rosto de Moisés brilhava tanto com o grande esplendor de Deus que um véu teve que ser colocado sobre o seu rosto para ofuscá-lo. Quando a obra do tabernáculo terminou, a presença de Deus se manifestou tão poderosamente que ninguém podia chegar perto. Depois que Salomão construiu e dedicou o templo, a presença revelada de Deus mais uma vez foi tão incrível que os sacerdotes não puderam dar continuidade ao culto. A gloriosa presença do Senhor era algo impressionante e maravilhoso. Porém, de acordo com Paulo, a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior, 2 Coríntios 3, verso 10. Entretanto, e quanto ao período de tempo? Será que Ageu estava falando da igreja do início ao fim? Em outras palavras, é do tempo da ascensão de Jesus até o tempo da sua segunda vinda? Veja novamente as palavras de Deus escritas por Ageu. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versos 6 e 7. A glória a qual ele se refere ocorre no período de tempo em que o tremor ocorre. O autor de Hebreus confirma isso. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras "ainda uma vez" indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, versos 26 a 27. O livro de Hebreus foi escrito em 68 d.C., bem depois dos eventos que eu citei no capítulo anterior, como os enfermos sendo colocados nas ruas de Jerusalém, cidades vindo ao Senhor, regiões inteiras ouvindo a palavra de Deus e por aí diante. Portanto, a promessa contida em Hebreus não está se referindo ao período de tempo do livro de Atos, mas ao futuro, o período do fim em que toda a criação será estremecida. Isso só pode ser a última geração que verá a volta do Senhor Jesus Cristo. Um padrão bem estabelecido é visto ao longo das Escrituras. Deus sempre deixa o melhor para o final. Lemos que o fim das coisas é melhor que o seu início, Eclesiastes 7, verso 8. Jesus mostra esse padrão ao deixar o melhor vinho para o final do casamento em Canaã. Mais tarde, ele declara: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, João 14, verso 12. Porque as coisas maiores viriam depois que Jesus ascendesse ao céu? Porque ele sempre guarda o melhor para o final. O mesmo é verdade para a igreja. O fim dela será melhor do que o seu começo. O livro de Atos mostra um início extraordinário. Então será possível acreditar que o fim do tempo da igreja na terra será menos glorioso, menos poderoso, menos impactante do que o início? Lembre-se, Paulo declara enfaticamente: a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, e que o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. 1 Coríntios 2, verso 5 e 4, verso 20. Poder é um aspecto enorme do reino de Deus manifesto na terra. Restauração. Há mais versículos que o Espírito Santo me direcionou a ler naquele dia, mas através dos poucos que compartilhei, já fica óbvio que a nossa visão como crentes precisa expandir. Na realidade, precisa mesmo exceder o que lemos no livro de Atos. É interessante notar o que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, declara: e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Atos 3, versos 20 a 21. Examinemos bem essas palavras. Primeiro, Jesus deve permanecer no céu até que algo aconteça. Isso significa que ele não pode voltar até que aconteça o que o nosso Pai prometeu. O que é essa promessa da qual os profetas falaram? É a restauração do templo. Em outras palavras, o esplendor, a grandeza, a riqueza, a abundância, a honra e a majestade de Deus deixarão de estar em baixo volume na terra. Ao contrário, serão revelados com força total dentro e através de seu templo. Isso está acontecendo atualmente? A igreja é tão poderosa que estamos vendo cidades ou regiões inteiras sendo salvas. Estamos vendo hospitais ficarem vazios. Estamos vendo os olhos dos cegos se abrirem, aleijados de nascença, saltando, pulando e louvando a Deus. Prédios estão sendo estremecidos com o poder das nossas orações. Estamos vendo tamanha abundância que não há falta de recursos dentre os ministérios e as igrejas para alcançar os perdidos de qualquer nação. As pessoas da igreja estão sem necessidade nenhuma? Será que é por isso que o profeta Ageu pergunta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ageu 2, verso 3. Ageu estava perguntando isso às pessoas que estavam diante dele. Mas da mesma forma, Deus está nos fazendo essas perguntas hoje. Sejamos sinceros. Em comparação ao livro de Atos, a presença manifesta de Deus que experimentamos agora é quase nada. Se não entendermos isso claramente, não teremos paixão para buscar que seu grande poder seja restaurado na igreja. Em vez disso, iremos nos acomodar com uma igreja sem poder. Podemos nos permitir tolerar uma falta de unidade que é nutrida pela criptonita que nos aflige? Por favor, ouça-me. Devemos insistir no objetivo de sermos um com Ele, e isso só pode acontecer através da fé e da obediência à Sua palavra. Agora que a visão de para onde devemos ir está clara, voltemos a identificar a criptonita que está impedindo o nosso progresso individualmente e como a comunidade cristã está. Entre em ação. Se não soubermos o que é possível, não ficaremos insatisfeitos com o pouco que temos aceitado como normal. Mas agora, tendo lido este capítulo, você sabe o que é possível e enfrenta uma decisão clara: aceitar a vida fraca, sem poder e de influência limitada que a igreja conhece, ou abraçar a busca contínua por uma vida poderosa que exibe a grandeza completa e original de Jesus Cristo. Sem ter confiança nessa possibilidade, você não poderá entrar em ação. Sem ação, o seu padrão será viver em relativa falta de poder. Isso significa que o primeiro passo em direção à ação é escolher ter confiança na palavra de Deus e na visão dele para a sua vida. Efésios nos diz que Jesus nos purifica com suas palavras e nós podemos usar as nossas palavras para participarmos com Ele desse processo. Escreva declarações sobre a vida poderosa para a qual você foi chamado. Declarações como: Jesus me encheu com seu Espírito Santo de poder para mudar o meu mundo. Ou: Deus faz com que a sua grandeza se eleve em mim para alcançar os perdidos. Ou: sou ungido para influenciar os meus colegas e transformar o meu ambiente de trabalho. Comece a declarar essas verdades sobre si mesmo todos os dias. Depois, observe a sua confiança para entrar em ação e crescer constantemente todos os dias. Parte 2. Identificando a criptonita.